São Saxo Rio 5972 com 04 a bordo, 340 de autonomia e alterna Guarulhos. Cuidado, Sarco, e a parte principal Índia, com que espera a torre 1895, ajuste 10019. Autorizado o táxi, ponte espera, torre 1895, Rio 5972. Fala, boa, Chané, 6212, pousou, livrou sua escuta. Táxi, Alfa, chame antes da Juliette, 6212. Alfa, antes da Juliette, 6212. Bolo 705, da escuta. Opa, prossiga com 705. Poderia confirmar o destino? Como é que é? O destino. É Galeão. Sim, só um minutinho. Voo 9030. Autorizado 30, está autorizado Guarulhos, a nível 340, decola pista 10, a curva à direita, saída da El Leda Motiva, via Apeso 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 120, decimal 119, decimal 35 e o transponder 5054. Está autorizado Guarulhos, nível 340, aerovia Apeso 10, Taubaté. Decola de 10 com curva direita, da Eole da Morte, norte, 93, controle, 5054, transponder, o gol 9030. Gol 9030, contagiamento está correto, está pronto, pushback e acionamento. O gol 9030, já estamos prontos para pushback e acionamento. Quem está autorizado, está pronto, tá? Autorizado, aqui você é 130. 0, vento, 040 graus, menos 19. Usa da Leal e decolar, Rio 5972. Chané, 6212, ingresso Juliette, posição 03. Exército por 03, o Chané, 6212. Iniciando, Rio. 9030, estou autorizado o táxi, é Pati 1 no táxi Índia. Ponto 0, pista 10, chame Torre Salvador em 1895. Mas deixa eu te meter no 019. 19, Pati 1, Índia, ponto 0, 9030, obrigado. Paulo 1705, está no nosso plano aí? Negativo, estou tentando entrar em contato junto com a Centro Recife, em São Paulo. Ah, certo, tem que falar que você deve estar aí pro 00, 0200. Gente, a gente, eu preciso só de mais um minutinho, o senhor aguarde, ou senão o senhor, eu faço o senhor a pré-cópia e o senhor aguarda só as finalizações das informações. A senhora que sabe. Ok, pronto-cópia? Manda. Galeão aprovado, nível 360, via rota do plano de voo. Dael, Nezirume, a subida, primeira curva direita. 5534 é o código, 1208, corrigindo 11935 é o controle. 4107, final da 10. 4107, ponto autorizado, pistão no 0, vento 070 graus, 7. Ponto autorizado na 10, azul 4107. No 705, correto, chamo para posicionamento. Tá pronto. Autorizado, posicionamento, chamo para o táxi no 705. Mas já está liberado, depois de puxar, já pode acionar, decolar e tudo? Pode sim. Beleza. Boa noite, voo 9030.0 ali, mantém pistão no 0. Ali mantém, voo 9030. Trono 07, solo 09, direita no 21, decimal 1. A direita 2, 1, 1, obrigado. Trono 0030, livre decolagem, pistão no 0, vento 070 graus, 8 nós. Livre decolagem, boa 9030. Pelo último aluno, 49 acorda? Positivo. É, está autorizado o TARS 51, alta prendia. Mostrar a pista no 0, chame Torre Salvador 118, decimal 95. O ajuste altímetro 1019, bom voo. Pela Índia, parte 1, chamando Torre Lama. Obrigado, bom trabalho. Solo, boa noite, Azul 4107, livrou a pista. Azul 4107, está autorizado o TARS 53, Alfa, reporte, ANSA, TARS 53. Alfa, rebota em sua Juliette, 9030, decola o 10, chave controle no 201-1935. 1935, gol 9030, obrigado. 3600, pouso autorizado, pistão no 0, vento 070 graus 8 nós, atento à pista molhada. Yes, for parts on apron 3, we'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 11. Mas, Juliette, azul 4107. 4107, observa o táxi do banho da Gol, após ingresso, Juliette, posição 09. Após 09 da Gol, posição 9, 4107. America, could you told the onto the apron 3, call to into the apron 1. Okay, we'll call before entering apron 1. American 230. 10. 1098, continue approach, stand by landing gears. Roger, go 1098. Boa noite, vou 1705 no ponto de espera da 10 Bravo. 1705, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. São 3600, solo zona 2, libera a direita, solo zona 21, decimal 1. 201, boa. Paulo Salvador, boa, TAM 3600, livrou, desculpa. TAM 3600, estou autorizando o táxi Alfa, reporte ANSA, táxi Juliette. Livre táxi Alfa, reporte ANSA, Juliette, TAM 3600. 3600, ingresso direto. 3600, ingresso direto, posição 04. Ingresso direto, 04, 3600. Um 705, ali mantém pista no zero. Ali aí mantendo no zero, bom, 705. Zero nove oito, solo 5, libera a direita, solo 21, decimal 1. 21, gol no 098. Solo gol 1098, livrou eco. 1098, autorizado táxi Alfa Juliet, posição 06, parte 1. Alfa Juliet, posição 06, gol no 098. 5 ao alinhar livre decolagem, vento no 00 graus, 11 nós. Livre decolagem está no 0, 1, 7, 0, 5. Qual o controle, bom, 705. 705, decolando no 8, controle 1935. Boa noite. Alô, 098, ingressando no box. Linha negativo baliza 2. Sim, queria informar, espera. Salvador Ground, American 230, approaching main apron. Perform your position main apron, America. Gate 1-1. Try to call to into the main apron. Standing by. clear to enter the main apron to the gate 11. Okay, clear to enter main apron, America and 320. Gol 1868, prepara, por favor, faz o algodão cópia. Oito, autorizado Aracaju, nível 230, decola pista 10, curva à esquerda, saída Puca Caju, via Golf 677. Controle Salvador opera 120, 119, decimal 35, e o transponder 5060. Pronto, vou te dar encerramento. Salvador, o TAM 3152, muito boa noite, avistando. TAM 3152, pouso autorizado, pistão no zero, vento 110 graus, 8 nós, atento à pista molhada. Livre pouso, TAM 3152, ciente, check. Torre Salvador, boa noite, azul 6908, na Chinal, X-Ray 1-0. 6908, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda, azul 6908. Mike, é qual? Ficou na aproximação, aguardando pista livre. São 3152, solo 27, libere direito, solo no 211. Direito, 211, boa. Azul 6908, pouso autorizado, pistão no 0, vento 10 graus, 59. Livre pouso, pista 10 para azul 6908. Atento à pista molhada. Ciente. Salvador Ground, American 230, Spark to Gate 11, you have a good evening. A 908, solo 28, libera direita, solo no 21, decimal 1. Direita, 211, Brasil 6908, boa noite. Solo Salvador, boa noite, azul 6908, livrou. Azul 6908, boa noite, autorizado, Tati Alfa Kilo, parte 3, posição 4, Romeu. Alfa Kilo, parte 3, posição 4, Romeu, para azul 6908. Quente. Tem algum filme para essa 4-1-1 próxima aqui na entrada? Tem mesmo. Azul 6908 é próximo à entrada aqui da taxiway, essa posição é mais à frente? Teoricamente é a próxima entrada. Mike Eco Alfa, Solo 32, direita, 121, decimal 1. Mike Eco Alfa, autorizado, Alfa Kilo, parte 3, 70, sinalizador. Aqui é com o Alfa, aguarde na entrada do PAD 3. Azul 6908. Prossiga. Se posiciona aqui na posição 4000, só uma sugestão, tem uma viatura aqui à nossa frente que ela está com o farol ligado e atrapalha um pouco aqui a sinalização do pessoal aqui que presta apoio para a gente para poder sinalizar aqui, entendeu? Tem uma sugestão aí para poder o pessoal falar esse farol aí para não atrapalhar o caminhão também. Gente, grato pela informação. Salvador, 1868, puxa dentro da cadamento, portão 1. 1868, autorizado, se afrontar-se. Vamos atrás, 1868. Com Alfa, em frente está verificando sua posição e sete, por gentileza. Azul 4221. Azul 4221, prepara a Borelé, favor de uma cópia. É, confirmando a subida que a senhora deu? Saída Arbor Elefa. Arbor Elefa, não era ela, tá, ok. Alfa, siga para a posição 5 Lima. Observe o sinalizador. Luna 098, boa noite. Prepara Pucas e Pá, guardando cópia. Pucas e Pá. O Azul 422, dando ponto cópia. Motivo, é, confirme, está pronto para cópia, 422, Luna. Está autorizado com fins, ainda 360, decola pista no zero, curva à direita, saída Abra, Lefa, via... A posição 121, controle Salvador opera 119, decimal 35 e o transponder 5061. Seguinte, conforme 360 para Confins, curva direita, árvore elétrica, a posição 121, 1935, controle 5061 é o transponder azul 4221, chamará para o pushback. 4221, apenas confirmando a rota, árvore elétrica após direto. Tango, Oscar, Terra, Oscar, Papá, e após intercepta Pesuro 21. Perfeitamente, desculpe a minha falha. Árvore Elefa, após isso, voa direto Tozó, interceptando a Pesuro 21, azul 4221. Paulo, gol 868, para o táxi. Está com 2 horas e 5 de autonomia, alternando a Recife. Ponto 57 a bordo. Gol 968, está autorizado o táxi via Pati 1, táxi Índia. Ponto 0, pito no 0, chame Torre Salvador 118, pessoal 95, pode ser altímetro 1019. 019, antes de ano na chama Torre 118, 95, ou 1868. O azul 4221, o contagiamento está correto, chama pronto para o pushback sanamento. Chamarei na sua frequência para o pushback sanamento 4221. Gol no 098, pronto cópia. Pronto cópia. Autorizado Serra Bravo, Serra Golf, nível 370, decola pista 10, curva esquerda, saída Pucas e Pá, via Pizuru 10. Controle Salvador, opera 119, decimal 35, transponder 5065. Autorizado Serra Bravo, Serra Golf, nível 370, decola da 10 com a Pucas, transponder e Pá, primeira curva à esquerda. O controle 19-35 e o transpondeu 5065 e a primeira via é o peso Luna 0. Gol no 098, cotejamento correto, chama pronto, pushback, funcionamento. Prepara. Torre Salvador, gol 1868, passa a ponte Canadá 10, está pronto. 1868, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento no 80 graus, 119. Alinha de agora, pistão 0, gol 1868. Amadora, gol 1170 novamente. Siga 1170. Autorização Campina Grande. Uma 1170. Autorizado Campina Grande, nível 370, decola 510, curva à esquerda, saída Fulcas e Paco. Via Pêsulo 10, após Neuma e após prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador opera 119.35, transponder 5064. Ok, 370, Campina Grande, rota do plano, saída Fulcas e Paco, após Neuma. 1935, controle, 5064, transponder, gol 1170. 1170, o cotidiano está correto, são pronto para tiver excelamento. Chama lá, 1170. Salvador, gol no 098, portal 06 para fluxo de acionamento. Gol 098, autorizado, se aprontar. Gol 098. Era o táxi do ano 098, com 48 pessoas a bordo, na autonomia de 3 horas e 2 minutos, operando Fortaleza. 098, autorizado táxi Apache 1, táxi Índia, com serviço no 0, transmissor em Salvador 1895, hoje centímetro no 019. Salvador 1170, puxa acionamento, posição 8. Uno 1170, está autorizado, chama para um táxi. Chamará 1170. Torre Salvador, voo no 098, um ponto de espera pronto, uma boa noite. No 098, autorizado a linha área e decolar pista no 0, vento no 70 graus, no 09. Autorizado a linha e decolar pista no 0, voo no 098. 098, decola 54, chame controle 11935. Gente, chama o controle 1935, uma boa noite. Aerotaxi Gol 1970, temos 111 a bordo, temos 4 horas e 20 alterando a receita. Autorizado Taxi Apache 1, Taxi Índia, Ponte Carapicuna 0, Chimitão Salvador 118295, hoje seu altímetro na 019. Índia, Ponte Carapicuna 1895, Gol 1970, grato. Salvador, boa noite, Gol 1170. Gol 1170, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 170 graus, 11 nós. E autorizado a alinhar e decolar, Gol 1170.